6327 no zero, tá ali puxando táxi. Costa Papa Golfo, boa tarde, Antônio de Educação, autorizado a chegada à marcha, chega no ponto de aldeia. Qual é o ponto de aldeia que chega a chegada à marcha? Para 4 mil pés com ajuste na zona 3, Papa Golfo. Não vem bem que mais, que chama a torre Salvador, 118, decimal 95. Chama a torre 105, não vem bem que mais. Torre Salvador, vai passar o Lava Mag Mike, se aproxima da rotatória, da visão do campo. Lava Mag Mike da presença, autorizado final do ano 7, a conta final de 3 milhas. A conta final de 3 milhas, Lava Mag Mike. Tráfego Salvador, boa tarde, está 3155, ciência de informação ativa para Guarulhos. 3155, autorizado Guarulhos, via peso 190, pai, idade, estante conforme, nível 320. Saída, Dael, Lida, Motiva. Decola 90 direita, código 5463 e controle 1198. 43 direita, 1211. Direita, 1211. Bom número, espero, obrigado. Estou para o nível 050, na prova de Mária, aguarde em contato radar, Lima Zulu Golf, confirme o tipo de equipamento. Direção PAC 390, controle 543, transporte da 3150. Correto, chama a prova. 1150. Salve Salvador, muito boa tarde, bom número 20. Bom número 20, aguarde um minuto. Taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, por nome do céu. Aerofax 6327, CPAD 106, Salvador, 3 horas de autonomia. 7 à direita, via Índia, no ponto de espera 1895, 63, boa. Durante 1895, o ponto de espera, boa, né, 3. tá meio Serra Golfiosa, tá passando o Ferrado da Barra, não há tráfego para informar, tem a frequência livre para a coordenação, chame para o regresso. Segundo zero nós. Número 6 na frente, na rota mais. Salvador da tese, 6327, atendimento 1410. 6327, autorizado. Aliás, decolar, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado, aliás, decolada 10, 6327. Fuso ao Alcântara, pelo Quebec Serra. Pequeno Quebec Serra, chama 2, Salvador, 118.95. Eu vou dar aqui, Brasil. Ingressa final do ano 7, reporta final de 3 milhas. 3 milhas, Valdorácio, para a Foi o Fernando 6327. É a possibilidade de coordenar com controle e no final para já os 1 centena. A gente aguarda a coordenação, 6327. Tá bom. Ah, beleza. Arbor Elefa. Lima Zulu Golf está em contato radar 55 milhas sudoeste de Salvador. O Oscar Papa Golf, autorizado ao final do procedimento, deixa para 2010 o ajuste na 013, informe no localizador. Autorizado, procedimento, camarada está registrado com ajuste na 013, Papa Golf. Gente, não vai mais. Eu estou na decolagem 6327. Confirma, 6327. Eu estou na decolagem 6327. Liberando a decolagem. Gente, 6327, qual foi o motivo? 7 de temperatura, 6327. Gente, 6327, libere a próxima direita dela para que salva 211. Delta 21, de boa. Oi, Mike, boa tarde, eu estou falando até você. Livre pouso no 7, vento 140 graus, 8 nós, atentando a banda de pássaros próxima final da 17. Livre pouso no 7, o Kilo Quebec Sierra. Metro 27 na escuta? Metro 27 na escuta? Na escuta, Metro 27. Alfa Juliette para a remota 1-2 do pátio principal. Juliette, confirma a remota? 1-2 do pátio principal. Remota 1-2 do pátio principal. 2230, 60 no POB, 4 horas e 40, alterna Salvador. Passarela aguarda para início de táxi. Mantenha a posição aguardando confirmar. Remota 1-2 está livre? Na posição onde o senhor se encontra? A 1-2 está livre. Afirmativo, o motor vai ingressar na remota 1-3, está com problemas técnicos. Após que a mesma parquei está autorizada até o ponto de espera. Turno no decimal 95, ajuste 1-0-3. A aeronave é um foco saindo da chanela. Posição Oceaneira, aqui ativa para o fio táxi até o ponto de espera. Passaria do 223. Negativo, aguarda 1 minuto. Presidente, a aeronave da passarela do que já está pronta para táxi, está aguardando a aeronave do Oceania parquear na remota, que ela está com problemas técnicos. Após que a aeronave da passarela passe a retaguarda, que já está pronta para o táxi, aí será autorizado. Opa, muito obrigado pela informação. Salvador, boa tarde, boa noite, aeronave 7, informação Romeu, autorização para... Aeronave 7, autorizado com fins via, fazendo 2-1, comerciante conforme, nível 360, saída água, elefa, decolada 1-0, direita, 5503, o código, 1198, controle. 360, aprovado, pelo 2-1, no ar, boa tarde, com curva direita, 5-0-3-19-8-1-0-7. Correto, chama para aí, 0-4. 3-1-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Comando, o nosso transponder é 5053. 5453. Papagô se estabilizou. Oxa Papagô, que completa sinal, chametou em Salvador, 118-95. Chapa Golf, pousou no 097. 197? 177, chama para cancelamento, eu acho que é Chapa Golf. Ok, vai estar lá. Adeus 2230, decolado 57, controle 198. Obrigado, uma boa tarde, meu. Controle, boa tarde, passarinho 2230. Passarinho 2230, contato radar, saída Arambô, meu parâmetro 180, sem restrições. 80, sem restrições, ah, boa, 2230. Apagou, passou para o cancelamento. Acho que apagou, fica aprovado 59, autorizado, faz pela direita, em ponto final do ano 7. Ok, pode parar. Confirma 207 a bordo. Afirmativo, 207, tá aqui. Autorizado, táxi, até com espera, turno no 8, sinal 95, ajuste no 093. 093, 9, pode. Golf avistado, livre pouso no 7, vento 140 graus, 9 nós. Golf 140 por 9 nós. Atentando a possível banda de passos na final, da 1 no 7, eu acho que é Papa Golf. Já encontrei vários. Confins autorizado, peso 21 de guia, restante conforme, 360 nível, água, elefa, saída, decolada 10 direita, código 5475 e controle 1198. Você ouviu somente? autorizado para a proteção de espera, pelo número 695, voo 196000, ajuste 3590. Controle, passarinho 2230, alguma possibilidade de voarmos na prova de vitória da conquista? Guarde o passarinho 2230. Aguardado. Paulo 03, baixa para Papagol, fecha nacional, frequência livre. Boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, na proa de Leda. Subindo para 320, na proa de Leda, tanto 315. 96 ali, mantendo no zero. Completa final do ILS, chama em Torre Salvador 118-95. A Tango Lima Zulu Golf completa final do procedimento e chama em Torre Salvador 118-95. Lima Zulu Golf, controle. Saída PUCA, vou para o nível 370. 370, saída PUCA, 1966, contato radar. Zona 955, controle? Eu tenho controle, 3155. Só informo que a sua direita, posição de 2 horas para 3 horas, temos um tráfego nivelado em 200, é um caso da aeronáutica com destino de para Ilhéus. Para o azul 6908, SM de educação, chegada Mário, vista para o nível 050. Alo 41, 18 azul, tá com 12 a bordo, 35, que é a velha para cá. Confirme? Poderia confirmar o Brasil, 418? 7, 2, 2. É 1-2-1 na voz? Afirmo, 7, 2. Direita Índia, ponto espera, estou indo no nosso diplomar 5-8-0 na frente. 13, direita, ponto espera, 2-4-1-1-8, boa tarde. Salvador, bom, 9-0-9-7, custo de estacionamento no 04. Confirma? Bom, 9-0-9-7, para custo de estacionamento no 04. O 097 está livre no 04, chega já. Está livre com o 9097. Dois, três anos, chama do Recife, na frequência 1288 e alterna 1260. 228-260, aparelho 2230, obrigado, boa tarde. Salve. Ilha 0, vento 140 graus, 1-9, Brasil 41-18. Lima 0, 141-18. Lima Zulu Golf, escala 1-0, 4-5. Direita para faixa, estacionar para cantaria. Solo 1-0. A 908 está presente no final do ILS, vista para 2.000 na prova de Duna, o ajuste padrão informe no localizador. Altura 2.000, ajuste padrão, chamaremos. Poderia voar o 3.000? Cruzado, Serra Vitor 3.000, o azul 908, vista agora então para 2.500. 3155, chama Recife agora, frequência 1251 e alterna 13325. 251-3325, dá 3155, bom dia. 5.3 no ajuste no 097. 5.3 no ajuste, direita entre, quando se pega esse 2995, bom, na 097. Agora Recife 12545 e alterna 12685. Meu, na posição meia dúzia. 6355, Romeu, confere. Um minuto pra frente. Ok, na sua escuta. Sou 1966, chame Recife 12545 e alterna 12685. Pode confirmar pro voo 966? Chame Recife, frequência 12545. 125, ATC, boa, 966. Controle 19. 98, 41, 18. Controle Salvador Azul 41, 18 decolado. Sim, para o controle. O 41, 18. 41, 18, boa tarde, conta aqui abaixo, suba para o nível 360, vamos sair da Arapó. Ok, lá boa para o 360, 41, 18. Salvador, boa tarde, do 1097, conta espera da 10, pronto para decolagem. 1097, ali mantém no 0. Mantém no 0, do 1097. Já estão perto de normalizar a situação e Logo que a gente tiver a cópia, a gente vai autorizar o senhor número 2 para a cópia. É, sem problema, irmão. É só para confirmar, eu acredito que vai ser da Elza da Brise, né? Na, negativo, é da Elza da Morte, vai sair da Pagodas. Ah, ok, da Elza da Morte, obrigado. Passando o filtro Lima, confirme a regra de voo visual. Estou recebendo o seu modo Charlie no 060, confirme a simetria filtro Lima. Então, visual em pista para 1.000 que está na prova de Paris, o filtro Lima, o ajuste é no 013. Para Piraí, Papalfa, Índia, saída da El, Leda, Motiva, decolada 1-0, curva direita após decolagem, 5502 é o transponder, controle 198. Estamos pronto, portão 06. Para pronto, no 06, 663. Amador Angu, 620, 20 antigos, não deu autorização. Sim. 620, número 3, Tocota. Tiger.com, Tecão Rodel. Tiger 28. Aguarde um minuto, Copa número 4. O voo no nono menor está na escuta. Você? Canal está na escuta, prossiga. O nono menor está pronto, Copa? Afirma, você tomar. Autorizado Guarulhos, Rio Pesudo 90, Taubaté, 360 nível, Dael Leda Morte vai sair. Decolada 190, direita, código 534, controle 1198. Autorizado Guarulhos, 360, decolada 10, primeira direita, Dael Leda Morte, Rio Pesudo 190, Taubaté. Eu acho que é isso, 5534, transporte de 90. O 169 e o Pesudo 90 para Taubaté. 360 Lindo, Israel, Lida, Mótima. 5534, código 1199. Foi autorizado. Guarulhos, nível 360, decolando a pista 10, primeira direita. Pela Europa, Pesudo 10, depois Taubaté. A saída da El Lida Mótima. O transporte não deu para ser copiado pela segunda vez. E o controle geral diz: 5534, código. Afirmativo, 5534, obrigado. Correto, chama pronto, confirma o portão. Tá no foco. Gente, no 07 chama pronto pra pushback acionamento. O nono menor. Chama. O menor na escuta. Restrito agora para o nível 340. Gente, restrito 340-1097. E chama agora o Recife na frequência 1288 e alternado 1260, tomo voo gol no 097. 1288, 1260, obrigado, boa tarde, senhor. João Maracaju, decolada 10 esquerda, o código 5523, controle 1198. Cruzou Recife 370, direto Maracaju, a subida Pucajão, Maracaju. Decolada 10 para a esquerda, 5523 para a Fogre, 198 ao controle, está na posição número 1 para puxar o estacionamento. Correto, chama pronto, confirmando, já está pronto, vídeo, chama o taco. Vídeo, puxa, voo, número 2. Juliette para o portão 09. Até para avisar que na pista, na saída ali da Fox, tem uma parte do asfalto ali na pista ali que se prendeu. Na Taxi Fox Trot, confirma? Não, na pista mesmo, na saída para a Fox Trot. Gente, velho. Boa tarde, ação de identificação, chega da BF, e essa é para 4 mil pés com as vezes padrão, no 0 no 3. A gente já informou em Flora, eles vão efetuar a inspeção na pista e verificar se tem como fazer o serviço ainda hoje. Obrigado. Salvador, o nome da nossa Gol? O nome da nossa Afirma. Obrigado. Da Azul vai parquear no 09, depois será autorizado. Após que a aeronave parque à sua direita, está livre o 3217. Trago o flash, ingresso ao final do ano 7, a porta final de 3 mil. A porta final de 3 mil, trago o flash. Totalmente na Taxi Lima. Sim, é, 6314 Xanã, efetua o pushback simultâneo com a aeronave da TAM, que está efetuando no 90. A aeronave da TAM vai ingressar a aeronave com a cauda e a aeronave toda para Lima. Só efetua o pushback normal no através do 09. Mas estamos prontos, vamos sair de mais 22, ok? E apenas confirmando, saia a proteção prontinha e a porta de boa posição, senhor. Está batendo aqui o nosso database de coração. Mais um, 620. No 620, aguarda um minuto. O 6314, Momo Nenim. Momo Nenim. November Eco, November in Jamaica. Ok, Momo Nenim. November Eco, November in Jamaica. Proxenel da Fila da 4. Está pronto, 4, confirma. Confirmando, está pronto o pushback acionamento, né, 314?